Na Amazônia, o barco é considerado como um ônibus para os seus moradores, porque há percursos que não podem ser feitos por automóveis ou por estrada, nem por animal de carga. Tem que ser através de barco. Então, um menino que estava sempre com seu pai numa daquelas embarcações, e o seu pai era o timoneiro, como ele gostava de fazer aquelas viagens, como ele gostava de navegar pelo Rio Negro, pelo Rio Solimões. E o pai dele fazia o transporte de muitos e muitos passageiros. Numa certa ocasião, o barco ficou lotado de turistas que queriam conhecer as profundezas da selva amazônica, que queriam conhecer os igarapés, o encontro do Rio Negro e do Rio Solimões, o Rio Mar, como é chamado, o maior rio do mundo. E o menino estava ali ao lado do seu pai, um timoneiro experiente. Mas o tempo fechou. Era inverno na Amazônia, e o inverno, para eles, não é como o nosso inverno. Ali o inverno é chuva, mas um temporal que parece que o céu vai desabar. E o timoneiro estava ali, com seu barco cheio de turistas, no meio daquele temporal, trovões e relâmpagos que parecia até que o mundo ia acabar. E o menino ao lado de seu pai. E os turistas começaram a ficar preocupados, começaram a ter medo daquela situação. Quando o timoneiro disse: coloquem os salva-vidas, pronto. Ao invés de tranquilizar, foi um pânico geral. Mas o menino estava ali, ao lado do seu pai, feliz e satisfeito. Para ele, nada estava acontecendo. A tranquilidade daquele garoto contrastava com o pânico dos turistas. Até que um paulista perguntou para o menino: menino, vem cá. Você não está com medo disso, não, rapaz? Eu acho que a gente não escapa dessa, não. E o menino tranquilo disse: não, não estou com medo. Mas por quê? Porque você está acostumado com esse temporal, com essa chuva, com esses relâmpagos, com esse trovão, com esse vento? E o menino: não, não é por isso, não. Eu estou tranquilo, porque eu sei que o timoneiro é o meu pai. E eu sei que não há perigo nenhum, porque eu estou com meu pai. E aquela palavra, dita por uma criança, tranquilizou na hora todos os turistas. Por quê? Porque se o menino não tinha medo, eles também não deveriam ter. Se o menino confiava no timoneiro, eles também deviam confiar. E se o menino estava seguro com o seu pai, eles também estavam. Veja se você consegue compreender essa pequena ilustração. Nós estamos num mundo que é um mar revoltado. Às vezes navegamos com o tempo limpo, claro, mas às vezes parece que o mundo vai acabar. Parece que o céu escurece. Parece que trovões, relâmpagos e ventos furiosos nos cercam. E parece que o nosso barquinho, a nossa vida, vai afundar. Numa certa ocasião, os discípulos estavam com o Senhor Jesus dentro do barco. E no mar tranquilo da Galileia, uma grande tempestade se formou. E os discípulos, apavorados, achavam que iam morrer, enquanto o Senhor Jesus tranquilamente dormia na popa. Até que um dos discípulos criou coragem, acordou o Senhor Jesus e disse: mestre, não se te dá que pereçamos? E Jesus, despertando daquele sono, contemplou a natureza furiosa e, com a maior calma do mundo, mandou que o vento se calasse e que o mar se aquietasse, e foi feita uma grande bonança. Ora, por que que Jesus estava dormindo na popa no meio de um tremendo temporal? É porque ele sabia que estava com seu pai e que a sua vida estava nas mãos do seu pai e que ele não morreria afogado, porque Deus tinha um plano para ele que passava pela cruz do Calvário. Mas os discípulos não tinham certeza da companhia do pai. Eles não sabiam que o timoneiro daquele barco estava no céu e o filho do timoneiro estava no barco. Por isso que Jesus disse para os seus discípulos: por que sois tímidos? Ou em outras palavras, por que ainda sois medrosos? Ainda não tendes fé? Se você anda preocupado, preocupada com as tempestades desta vida, achando que o seu barquinho está sendo lançado de uma outra onda neste mar furioso que é o mundo, se você pensa que a tua vida está como uma caixa de fósforo num oceano agitado, e se você acha que está perdido, é porque você ainda não colocou o filho do timoneiro dentro do teu barco. Eu estou em paz, eu estou tranquilo, porque eu sei que o meu barquinho tem o filho do timoneiro. E eu sei que Deus vai conduzir este barco, ainda que o mar esteja revoltado. Eu vou chegar no porto seguro e vou descer naquela praia gloriosa e encontrar ruas de ouro. E vou encontrar aquela cidade celestial onde eu vou encontrar o meu Pai glorioso. Por isso, meu querido e minha querida, se você está com medo deste mundo, desta vida, da tempestade deste século, convide o filho do timoneiro a entrar no teu barco. E quando Jesus está dentro da nossa vida, você vai sentir uma paz. Não importa a tempestade que esteja à tua volta, você estará seguro em nome de Jesus.